Carlos, Salvador, bom dia. É o gol 1161, informação Delta. Gol número 1, Delta confere, Guarulhos, 360, pronto, cópia. Prossiga, por favor. Autorizado Guarulhos, 360, rota conforme o plano de voo, pista 1-0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Motiva. Intercepta Pesulu 1-0, sai conforme o plano. 5476 no transponder, controle 1935. Ok, o gol 1161, tem Guarulhos autorizado, nível 360. Da 10 é a direita, né? Da El, Leda, Motiva. Aceptamos a Pesulu 1-0, daí é conforme. O transponder é 5476, controle 1-19-35. Correto, portão, confirme. Portão 1-1. Gente, no 11, chama pro contato. Corrige, chama pro contato, puxa o 1-1-1. Certo. Paulo, Salvador, TAM 3601, informação Delta, nível 360 para São Paulo. No Delta confere, São Paulo, aeroporto de Congonhas autorizado, nível 360, rota conforme o plano, pistão na zero, primeira curva à direita, subida da EL, Leia da Motiva, 5477 no transponder, controle em 1935. Autorizado para São Paulo, nível 360, rota conforme o manual de voo, decolou a zero, primeira curva direita. Decolando por cima da AEL, Leda, Motiva. O transponder 5477 e o controle 1935, TAM 3601. Correto, portão 7, chama pronto, push 3601. Sim, portão 7, vai chamar, TAM 3601. Salvador, é o Gol no 161 no 11, puxa bem cancelamento. Gol no 161 autorizado, chama táxi. Ok, autorizado, Gol no 161. 1178. Temos Galeão com 3 horas e 50. Gol do número 1 no táxi via Pátio Índia, torre 1895-1013. Ok, senhora, Gol no 161, entendemos o livre táxi. Pátio 1 no Índia, último entrando no 0 no 3. Afirmo, boa viagem. Obrigado. Gol no 161, bom dia, Índia, ponte de espera pronto. Gol no 161, Linhares, decolar 1-0, vento variável, 2 nós. Livre, Linhares, decolar 1-0, gol no 161. Então, saque. Saque, por favor, taxiamento, quando foram 45, mais ou menos, para não decolar muito adiantado, para ficar fazendo espera lá em São Paulo. O senhor autorizaria o táxi agora, por exemplo, o pushback é um gente um pouquinho para trás? Afirmo, 3601, está autorizado o pushback na posição 7, chama táxi. Tá bom, vou chamar daqui uns 10 minutos, mais ou menos, 15 minutos, ok? Entende, sem problema. Obrigado. 161, decolado às 31, 1935, bom. 1935, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 161 no contato radar na decolagem, para o nível 360, pós 2000 pés direto Leda. Pós 2000 direto Leda, 360 autorizado, Gol 161. no 61, no chame centro Recife, em 125, decimal 1, no alterno 133, decimal 25. 251-3325, gol 1161. Bom dia. Bom dia. São Francisco, bom dia, gol 1161. Recife, gol 1161. 1161, Recife, 1251. Paulo Salvador, OTAN 3601, pronto para o táxi. Nosso VOV 131, autonomia 4 horas, Altea na Galeão. Táxi autorizado até o ponto de espera via Pátio Índia, torre 1895-1013, mano. Bom voo. Gente, 2013, 1895, ponto de espera via Pátio Índia. Colaboração, OTAN 3. Salvador, bom dia, OTAN, Mike, Hotel Golf. Hotel Golf, bom dia, prossiga. Solicito autorização de reboque da remota 12 para o ping de número 02. Aguarde, João. Mike, Fair Delta, aguarde. Ok, Mike, Hotel Golf. Gente, Mike, Hotel Golf, aguarde. Z0490 sendo identificação. Autorizada a chegada a voo, certeza para 4 no teste, que é legal no 0-1-2. 4 deu pé, identificou. 12 mais 2, chegou 9063. Mas esse avô está autorizado o início do reboque repartindo através do portão 62. Ciente reportando através do 62. Z01, boa noite, a linha decolou no 0, vento calmo.